Ade. Mas, para lavar me de vosso sangue as mãos, publicamente darei algumas das razões de estardes condenados à morte. A causa fostes de se transviar um príncipe, um monarca da mais alta nobreza, um gentil homem no sangue e na aparência, que deixastes infeliz e de todo transmudado. Com vossas horas criminosas fostes, de algum modo, os faltores do divórcio entre o rei e a rainha. A legal posse do leito real rompestes. Maculastes a beleza das faces de uma linda soberana, com o pranto provocado por vossas vilanias. Eu, um príncipe graças ao fado e o nascimento. Eu, próximo do meu rei pelo sangue e, próximo, ainda, pela afeição, até que lhe ensinasseis a me compreender mal, a servir tive de curvar sob o peso das injúrias que me assecastes e de meus suspiros ingleses exalar em céus estranhos, comendo o amargo e seco pão do exílio, enquanto em minhas posses vos fartáveis, limpáveis as coutadas, abatieis minhas florestas e até o próprio escudo de família tiráveis das janelas de minha casa e o lema lhe apagáveis, sinal algum deixando, afora o sangue, meu sangue vivo, e o juízo dos estranhos que ao mundo revelassem que eu sou o nobre. Tudo isso e muito mais de dois tantos disto tudo é que a morte vos condena. Levai-os logo para a mão da morte. Buxi, acolho mais alegremente o golpe da morte do que a pátria Bolingbroke. Lordes, adeus. Greem, consola-me a certeza de que o céu vai abrir nos suas portas e penas infernais dar a injustiça. Bolingbroke, Lord Northumberland, levai-os logo. Sai em Northumberland outros, com Buxi e Greem. Tio, dissestes que a rainha se acha em vossa casa. Pelo céu, que nada lhe falte. Transmiti-lhe os meus saudares amistosos. Deveis pôr muito empenho em lhe fazer chegar meus cumprimentos. York, já lhe foi enviado um gentil homem de minha casa com missivas cheias de expressões que vos pintam todo o afeto. Bolingbroke, caro tio, obrigado. Vamos, lordes, lutar contra Glendower e seus comparsas. Um pouco mais de esforço e folgaremos. Saem. Cena 2. Praia no país de Gales. Ao longe, um castelo. Toque de clarins. Tambores e trombetas. Entram o rei Ricardo, o bispo de Carlisle, Almerle soldados. Rei Ricardo, e o castelo de Barclogley que vemos? Almerle, sim, milorde. Como acha vossa graça o ar, depois de sofrer tantos abalos no mar revolto? Rei Ricardo, bom tenho de achar. Lô! A alegria me faz derramar lágrimas por de novo pisar o solo pátrio. Com a mão eu te saúdo, cara terra, muito embora com os cascos dos cavalos os rebeldes te firam. Qual saudosa mãe que longe do filho tenha estado, ao rever. Lô, sorri, terna, brincando com as próprias lágrimas. Assim, sorrindo, minha terra, e chorando eu te saúdo e com estas reais mãos te acaricio. Não alimentes, minha gentil terra, os inimigos de teu soberano, nem com tuas doçuras satisfaz seus vorazes sentidos. Os caminhos lhes enche com as aranhas que te sugam o veneno e com os sapos vagarosos, porque lhes façam mal aos pés traiçoeiros que usurpadoramente te machucam. Aos meus inimigos dá somente acúlios. Se de teu seio eles colherem flores, põe como guarda delas, eu te peço, uma serpente cuja língua bífida, de contacto fatal, a morte leve a quantos a teu rei adversos forem. Senhores, não zombeis desta insensata conjuração. Primeiro a terra e que há de sentidos revelar e destas pedras hão de sair soldados aguerridos, antes de vir seu rei a cair vítima dos golpes de uma infame rebelião. Carlisle, milorde, não temais. A mesma força que vos fez rei terá poder bastante para vos conservar no vosso posto contra todas as forças. É preciso não desprezar os celestiais recursos, mas saber acatá-los. Do contrário, se o céu quisesse e nós nos opuséssemos aos seus intentos, equivaleria tal proceder a recusar o auxílio celeste e a toda oferta de socorro. Ao Merle, milord, ele, com isso, está dizendo que somos indolentes e que a nossa tranquilidade enseja a Bolingbroke aumentar os recursos e os amigos. Rei Ricardo, primo desanimado, então não sabes que quando o olho do céu fica escondido por trás do globo, e o mundo lá de baixo deixa claro, passeiam sem ser vistos, por aqui, os ladrões e os bandoleiros, cometendo façanhas sanguinárias. Mas quando se alça da terrestre esfera e os cimos orgulhosos dos pinheiros orientais ilumina, dardejando sua luz pelos recantos criminosos, as traições, os picados detestandos, todos os assassínios, porque o manto da noite os deixa agora descobertos, se patenteiam, nus e, de si próprios, dão mostras de pavor. Do mesmo modo, quando o Landrão, o Biltre Bolingbroke, que se entrega, no escuro, a essas orgias, enquanto nós estávamos no lado dos antípodas, vir que nós surgimos em nosso claro trono do nascente, ruba traição no rosto a de ficar. Lhe, sem poder suportar a luz do dia, tremendo de si mesmo e do pecado. Toda a água do mar áspero e selvagem o óleo santo não tira que foi posto na fronte de um monarca. O curto sopro de homens terrenos é impotente para depor um rei que foi por Deus eleito. Para cada homem alistado à força por Bolingbroke, para o aço astucioso levantar contra a nossa áurea coroa, tem Deus para Ricardo um dos seus anjos gloriosos, a que dá a celeste paga. Se não há homem que essa força enfrente, vencerá a justiça plenamente. Entre a Salisbury. Sede bem. Vindo. A que distância se acham nossas forças, milord? Salisbury, não mais longe, gracioso soberano, nem mais perto do que este fraco braço. A falta de ânimo me guia a língua, não deixando que ela nada anuncie senão o desespero. Um dia apenas de retardo, temo, nobre senhor, escureceu teus dias felizes sobre a terra. Chama o dia de ontem, faze que o tempo atrás retorne, e 12.000 soldados serão teus. Mas este hoje, este dia de amargura, te destrói os amigos e a ventura, pois os galenses, que te julgam morto, foram buscar abrigo noutro porto. Ao Merle, coragem! Por que causa ficais pálido? Rei Ricardo, de 12.000 soldados aguerridos o sangue, há pouco, eu tinha, na cabeça. Se ele me foge e fico sem sentidos, que muito, pois, que pálido eu pareça. Quem quiser se salvar, me deixe agora, que a mão do tempo meu brasão esflora. Ao Merle, lembrai. Vos de quem sois, meu soberano? Rei Ricardo, havia. Me esquecido de mim próprio. Não sou rei. Indolente majestade, desperta. Estás dormindo. Pois não vale só nome de rei 20.000 nomes. As armas, nome. Um súdito mesquinho se atreveu a atacar tua grande glória. Não prossigais olhando para o solo, favoritos de um rei. Grandes não somos. Sejam grandes os nossos pensamentos. Meu tio York, estou certo, ainda tem forças para nos ajudar. Mas quem vem vindo? Entre a Sor Steppenscrope. Scrope, mais saúde e ventura em sorte caiba ao meu rei do que pode ser. Lhe dito por minha língua que a tristeza inspira. Rei Ricardo, o coração já tenho preparado e abertos os sentidos. Não me podes anunciar senão perdas deste mundo, nada mais. Dize, pois. Perdi a coroa. Era preocupação. Será, então, perda ficarmos sem cuidados? Ora entende Bolingbroke igualar. Nos engrandeza. Ultrapassar. Nos não será possível. Se ele a Deus serve, a Deus nós serviremos também, para ficarmos ao seu lado. Revoltaram. Se, acaso, os nossos súditos. Nada posso fazer. O juramento violaram, feito a Deus, como o fizemos. Fala de dor, de males em porfia. O pior é a morte, e essa há de ter seu dia. Scroop, alegra-me saber que Vossa Alteza se encontra assim armado contra os golpes da adversidade. Como tempestuoso dia, fora de tempo, que os regatos cristalinos obriga a derramar. Se pelos meigos vergéis, como se o mundo todo estivesse em lágrimas desfeito, desta arte os seus limites passa a raiva de Bolingbroke, vosso amedrontado país, cobrindo de aço duro e fulgido de peitos mais que o aço resistentes. Os barbas. Brancas as cabeças calvas armaram contra vossa majestade, meninos de vozinha efeminada, que eles procuram deixar grave, os membros gráceis agitam dentro de armaduras tesas para atacarem. Tia coroa. Até teus próprios capelães aprendem a armar o arco de teixo, duplamente fatal, contra o teu reino. As fiandeiras deixam as rocas e, com paus tostados, avançam contra ti. Moços e velhos se revoltam. É grave a situação, muito mais do que a minha descrição. Rei Ricardo, contaste muito bem tua triste história. Mas onde se acha Grelin? Onde está o conde de Vichyre? Onde está Bagot? Que foi feito de Bushi, para que eles permitissem que inimigo, desta arte perigoso, medisse nossas terras com seus passos imperturbáveis. Se ganharmos, todos me pagarão com a vida. Aposto que eles já firmaram a paz com Bolingbroke. Scroop, sim, milord. É verdade. Já firmaram. Rei Ricardo, Biltres. Serpentes. Régrobos. Danados sem salvação possível. Cães, dispostos sempre a rojar aos pés de todo mundo. Víboras aquecidas no meu peito, que o coração me pungem. Ó! Oh. Três Judas, cada um mais traiçoeiro do que Judas. Fizeram paz? Que o inferno pavoroso às suas almas imundas faça guerra sem tréguas, pela ofensa praticada. Scroop, vejo que o doce amor, quando se altera, em amargo e mortal ódio se muda. Retira a maldição que lhes lançaste. Com a cabeça a paz eles fizeram, não com as mãos. Os que assim amaldiçoas, já os visitou a morte que não erra, e em repouso se encontram sob a terra. Ao Merle, Bushi está morto, e Grelin, e o conde Vichyre? Scroop, em Bristol a cabeça lhes cortaram. Ao Merle, onde está meu pai Eor com suas forças? Rei Ricardo, não importa onde esteja. Não me fale ninguém mais em conforto, mas em túmulos, epitáfios e vermes. Transformemos em papel a poeira, e sobre o seio da terra as nossas mágoas escrevamos com olhos inundados. Aprestemos testamenteiros, e de testamento seja nossa conversa. Não. Cautela. Que poderíamos legar? Mais nada, senão, a terra, o corpo destronado. Nossas vidas, o reino, tudo, agora pertence a Bolingbroke. Nada resta a que chamemos nosso, afora a morte e esse punhado de infrutuosa argila que a nossos ossos serve de coberta. Pelo alto céu, no chão nos assentemos para contar histórias pesarosas sobre a morte de reis. Como alguns foram depostos, outros mortos em combate, outros atormentados pelo espectro dos que eles próprios destronado haviam, outros envenenados pela esposa, outros mortos no sono, assassinados todos. Aqui, no centro da vazia coroa que circunda a real cabeça tem a morte sua corte, e, entronizada aí, como os jograis, sempre escarnece da majestade e os dentes arreganha para suas pompas, dando-lhe existência fugaz, somente o tempo necessário para a cena pequena, porque possa representar de rei, infundir medo, matar apenas com o olhar, inflada de ilusório conceito de si mesma, como se a carne que nos empareda na vida fosse de aço inquebrantável. E após se divertir a saciedade, com um pequeno alfinete ela se adianta, fura a muralha do castelo e, pronto, era uma vez um rei. Ponde os chapéus, não os zombeis, com solenes reverências, do que é só carne e sangue. Despoja aí. privá-los do respeito, das formas, dos costumes tradicionais, dos gestos exteriores, que equivocados todos estivestes a meu respeito. Como vós, eu vivo também de pão, padeço privações, necessito de amigos, sou sensível às dores. Se, a tal ponto, eu sou escravo, como ousais vir dizer? Me que eu sou rei? Carlisle, milorde, os sábios nunca se detêm para chorar seus males, mas atalham, resolutos, o passo às amarguras. Recear um inimigo, já que o medo oprime toda a força, é dar mais força ao inimigo, à custa da fraqueza que revelais. Assim, vossa loucura luta contra vos próprio. Mostrai medo, e morto já estareis. Pior não nos pode suceder num combate. Achar a morte combatendo é destruí-la por si mesma. Com temor, é ceder a uma avantesma. Ao Merle, meu pai dispõe de forças. Procurai. Ó, para fazerdes de uma chispa um raio. Rei Ricardo, tens razão de increpar. Me, tens. Vaidoso Bolingbroke, eis. Me pronto para dar. Te combate decidir nosso destino. O frio do temor era parente. Fácil coisa é ganhar o que é da gente. Fala, Scrope. Onde se acha o nosso tio? Sebrando, embora o olhar tenha sombrio. Scrope, pelo aspecto do céu ó pastor sábio estado e inclinação dizer do dia. O mesmo em meu olhar fazer-vos cabe, que a língua vos falar não quereria. Sou como o gos que a vítima atormenta pouco a pouco, deixando a pior notícia para o fim. Vosso tio York juntou. Se a Bolingbroke. Todos os castelos do norte já caíram. Os fidalgos do sul, em armas, se acham do seu lado. Rei Ricardo, já falaste demais. Ao Merle, maldito sejas, primo, que deste modo me desviaste do meu doce caminho da desgraça. Que desora dizer? Me? Que esperança ainda podemos ter? Votarei em ódio, pelo céu. Para toda a eternidade, a quem me vier falar ainda em conforto. Ao castelo de Flint nos recolhamos. Ali hei de finar. Me, um rei, escravo da aflição, como rei, lhe acata as ordens. Dispensai meus soldados. A esperança da safra está perdida, a ruína avança. Vão todos se engajar para a colheita do novo rei. A minha está desfeita. Não me retrucue em nada. Forem vão procurar demover. Me dá intenção. Ao Merle, senhor, uma palavra. Rei Ricardo, dupla ofensa me fará quem mostrar língua propensa para bajulação. Mandai embora todos os meus soldados, sem demora. Saiam da noite de Ricardo, fria, para o de Bolingbroke excelso dia. Saem. Cena 3. País de Gales. Diante do castelo de Flint. Precedidos de tambores e estandartes, entram Bolingbroke e suas tropas, York, Northumberland e outros. Bolingbroke, ficamos, pois, sabendo, pelas últimas informações, que o exército galense se dispersou e que foi encontrar. Se Salisbury com o rei, chegado há pouco a estas praias, seguido de um pequeno grupo de partidários. Northumberland, a notícia, milord, é bela e boa, que Ricardo a cabeça escondeu aqui por perto. York, seria conveniente que milord Northumberland dissesse, o rei Ricardo. Que tempo nosso, em que um rei ungido necessita esconder a sacra fronte. Northumberland, vossa graça se engana, foi apenas para encurtar que lhe tirei o título. York, já houve tempo em que se, assim, tão curto com ele houvesseis sido, ele teria sido curto convosco, por alçardes a cabeça a esse ponto, e vos deixará mais curto o comprimento da cabeça. Bolingbroke, não tomeis a má parte, caro tio, mais do que vos compete nestas coisas. York, não tomes, caro primo, senão quanto vos competir, que vos seria fácil esquecer que o alto céu a todos cobre. Bolingbroke, sei. ó, tio, e de forma alguma intento opor-me a seus desígnios. Mas, quem chega? Entre Henrique e Percy. Harry, sejas bem-vindo. Este castelo, afinal, não se rende à nossa força. Henrique e Percy, é que ele está, milord, guarnecido por modo real para impedir o ingresso. Bolingbroke, por modo real. Está algum rei lá dentro? Henrique Percy, sim, meu senhor, um rei. O rei Ricardo se encontra no interior desse recinto de cimento de pedra. Estão com ele também, Lordes Almerly Salisbury, Sir Steppenscrop, além de um sacerdote cujo nome não sei. Northumberland, ah. Com certeza é o bispo de Carlisle. Bolingbroke a Northumberland, nobre lord, aproximai-vos do costado rude desse antigo castelo, por trombetas de bronze enviai aos seus ouvidos velhos convite à conferência e assim dizei-lhe, Henrique Bolingbroke de joelhos beija a mão do rei Ricardo, fidelidade pura e vassalagem envia a sua muito real pessoa. Aqui fui vindo para os pés depor minhas armas e forças, admitindo-se que meu exílio seja revogado, restituídos meus bens e a posse destes reconhecida. Do contrário, é força que eu aproveite todas as vantagens do meu poder e aplaque este val poeira com torrentes de sangue, despejadas das feridas dos nossos compatriotas. Quão longe se acha do sincero anseio de Bolingbroke provocar tão grande tempestade purpúrea sobre o verde regaço da aprazível propriedade do rei Ricardo, vai provar. A minha submissão respeitosa e reverente, ri de lhe declarar tudo isso, enquanto ficamos a passear sobre o tapete deste ameno relvado. Conversemos sem o barulho ameaçador dos nossos tambores, porque sejam compreendidas, em todo seu valor, pelas ameias instáveis do castelo as razoáveis propostas por nós feitas. Tão terrível, me parece, vai ser o nosso encontro como o dos elementos, a água e o fogo, quando seu choque tonitruante as faces nebulosas do céu abala e rasga. Seja ele o fogo, eu, a água que se entrega. Ele, a cólera, enquanto eu sobre a terra lanço minhas torrentes. Sobre a terra, notai bem, não sobre ele. Avançai todos e notai bem como olha o rei Ricardo. Ouve-se um toque para parlamentar, respondido logo do interior. Toque de clarins. Aparecem sobre as ameias o rei Ricardo, o bispo de Carlisle, Almerly, Scroop e Salisbury. Henrique Percy, vede que o próprio rei Ricardo surge como o sol enfarado, que se tinge de vermelho, na porta flamejante do Oriente, ao perceber que as invejosas nuvens à sua glória empanar querem macular o trilho do brilhante caminho para o ocaso. York, no entretanto, seu olhar é de rei. Vede. Lhe os olhos, brilhantes como os da águia, ora irradiam majestade imperiosa. Oh, que desgraça, tanta nobreza vira ficar baça. Rei Ricardo a Northumberland estamos admirados. Muito tempo ficamos esperando que dobrasses os trêmulos joelhos, por pensarmos que nos considerasses rei legítimo. Se ainda o somos, como se atreveram teus membros a esquecer o pagamento da homenagem terrível que é devida à nossa real presença? Se o não somos, mostra. Minha mão de Deus que nos houvesse privado do poder. Pois bem sabemos que mão alguma existe, de osso e sangue, capaz de nos arrebatar o cetro, se não para roubar. Lo ou profanar. Lo! E embora imagineis que, a vosso exemplo, todos do peito os corações tirassem, para os desviar de nós, e que em penúria nos achamos de amigos. Ficai certos de que Deus, meu Senhor onipotentes para nos socorrer passa revista, neste instante, nas nuvens, em pulsantes exércitos de pestes, que onde os filhos nascituros e ainda os não gerados atacar dos que a mão vassala ousarem levantar contra nós e se atreverem a ameaçar minha coroa excelsa. Dizei a Bolingbroke, pois parece que eu vejo ali, que cada um dos seus passos em meu reino é traição horripilante. Veio ele para abrir o testamento purpúreo de uma guerra sanguinosa. Mas antes de ele ter, em paz, na fronte almejada coroa, 10.000 outras frontes sanguíneas de ardorosos filhos hão de desfigurar as róseas faces da Inglaterra, mudar a cor virgínea da paz em escarlate indignação e umedecer os campos arrevados da pátria com o fiel sangue de seus filhos. Northumberland, não queira o rei do céu que o nosso caro senhor e rei se veja alvo das armas incivis e civis. Humildemente te beija as mãos teu primo muito nobre, Henrique Bolingbroke, jura pelo túmulo ilustre que contém os ossos de vossos reais avós, pela nobreza do sangue dele vosso, originado da mesma fonte grata e favorável, e pela mão guerreira do defunto Gaunt, bem como por sua própria glória, por sua honra, incluindo tudo quanto jurar possa ou dizer, que sua vinda tem por finalidade, tão somente, reclamar seus direitos e pedir, vós, de joelhos, imediata liberdade. Se teu real consentimento deres ao que te pede, votarás armas brilhantes à ferrugem, o ajaizado ginete à estrebaria e o leal peito ao serviço de vossa majestade. Jura, como fidalgo, que isso é justo. E eu, como gentil homem, creio nele. Rei Ricardo, Northumberland, transmite-lhe a resposta do rei. Seu nobre primo é aqui bem-vindo. Suas reclamações equitativas vão lhe ser concedidas sem protestos. Com o poder persuasivo que te é próprio transmite. Lhe aos ouvidos atenciosos saudações amigáveis. Northumberland vai para o lado de Bolingbroke. Ao Merle, rebaixamo. Nós, primo, não te parece, por mostrarmos tanta pobreza e usarmos de linguagem a tal ponto benigna, aconselharás chamar Northumberland e enviar por ele meu cartel ao traidor e, assim, morrermos. Ao Merle, não. Que valham palavras por espadas de até possuirmos armas aceradas. Rei Ricardo, ó Deus! Ó Deus! É força, pois, que a língua que eu sentença de todo amargo exílio daquele insolente homem, com palavras brandas ora revogue. Ó! Não ser eu tão grande quanto a minha dor, ou, ao menos, menor do que o meu nome. Ó! Se eu pudesse esquecer o que fui, ou não lembrar. Me do que preciso ser neste momento. Estás inflado, coração altivo? Bate quanto quiseres. Dou-te plena liberdade, que os nossos inimigos têm liberdade de bater em nós. Ao Merle, Northumberland, de volta, já vem vindo. Rei Ricardo, que é preciso que o rei agora faça? Submeter-se. Fá-lo. Deixar o trono. Ficará satisfeito o rei com isso? Perder o título de rei? Em nome de Deus, que seja assim. Darei as joias por um rosário, meu palácio esplêndido, por um eremitério, as vestes ricas, por andrajós de pobre, minha alfaia lavrada, por um prato de madeira, meu cetro, por bastão de peregrino. Meus vassalos, em troca das imagens de dois santos, e meu imenso reino, por sepultura exígua, pequenina sepultura, um sepulcro obscuro e humilde. Ou me nomeiem em meio à estrada real, onde haja movimento e o povo possa calcar com os pés, a todo instante, a fronte do soberano, sim, que sobre o peito já em minha vida eles estão pisando. Por que não me calcar, pois, a cabeça, depois de eu morto? Ao Merle, estás chorando, primo sentimental. Com nossas lágrimas vamos deixar o tempo transtornado. Nossos suspiros vão fazer que o trigo do verão quebre todo, ocasionando miséria nesta terra revoltada. Ou distração faremos do infortúnio, inventando brinquedos divertidos com nossas próprias lágrimas. Desta arte, por exemplo, deixarmos que elas caiam sempre no mesmo ponto, até nos terem no solo aberto um par de sepulturas, sobre as quais a inscrição seria posta. Aqui jazem dois primos que cavaram com o pranto, no chão duro, o próprio túmulo. Não nos faria bem nossa desgraça? Sim, sim. mas vejo que de certo à toa que zombas de mim. Potente príncipe, Lorde Northumberland, que